toda a nossa mente. Um bom ladrão sempre conta com a sorte. Tantas vezes conseguiu escapar da morte. Quando criança conheceu seu verdadeiro inferno. Sobrevivente na Febem era mais um interno. Testemunhou uma cela que pegava fogo e três caras que gritavam por socorro. Se debatiam e morreram ali queimados. O monitor não quis abrir o cadeado. Viu de perto como era o sistema e resolveu se adequar pra não dar problema. E o assistente social ficou do seu lado e finalmente ele foi desligado. Saiu de lá, foi trampar em uma oficina que também era uma boca de cocaína. E muita gente diferente baixava lá. Ele parava, olhava, tentava imitar. E muita coisa ele queria e não podia ter. Ele pensava e não sabia mais o que fazer. Na moral ele queria era só curtir. Começou a roubar pra se divertir. Quando metia uma caranga ia pra esquina e convidava os camarada e convidava as mina pra dar uma banda de caranga na cidade. Dirigindo sempre em alta velocidade. Na mesma noite ele metia três ou quatro carros. Ele ficar com o mesmo carro era raro. Em pouco tempo ele fazia o serviço. Abria a porta, dava ignição e era isso. E se abria de correria com a lata. Fissurado em Opala Diplomata. Ele roubava sem usar de violência. Muitas vezes nem media as consequências. Se arriscava por tão pouco, quase nada. Só pegava o toca-fita e se largava. E mesmo assim várias vezes ele foi em cana. A polícia conhecia bem a sua fama. E com moral ele mostrava foto no jornal. Destaque principal na página policial. E sua laje apareceu na TV. Viu sua fama crescer e nesta hora pôde entender que as paradas que ele fazia era pelo sentimento de exclusão que ele sentia. Começou a se envolver na pilha dos amigos. Muito pilhado, nem notava o perigo. Um camarada planejava uma parada. Deu a moto, não dá nada, vai ser barbada. Ele só tinha que fazer o que melhor sabia. Levantar uma caranga em plena luz do dia. Dar um cavalo até o banco e dar um tempinho. E depois dar o pinote nos porquinhos. E eles entraram no banco atirando. Queimaram o guardinha que rezava ali chorando. Foram pegando toda a grana disponível. Mas não estavam preparados para o imprevisível. O cofre aberto estava perto de dar tudo certo. Estavam sendo filmados pelo circuito interno. E um guardinha assistia pelo monitor. A polícia invadindo pelo corredor. E o alarme começou a tocar. Começaram a atirar, a gritar, vamos se largar. E pelo rádio ele escutava a notícia. Qual seria a estratégia da polícia? Dentro de um banco da quadrilha foi fuzilado. O corpo todo perfurado estava mutilado. Um conseguiu pegar a grana e sair. Ele esperava com o motor ligado. Começaram a fugir. A viatura perseguia e atirava pra caralho. Numa quebrada conseguiram despistar os otários. A caranga eles dispensaram. Em um barraco da pedreira eles se moquearam. Mas não foi por muito tempo, a casa caiu. Um cagueta viu, a polícia veio e descobriu. E os dois foram enquadrados, foram espancados. Nenhum contou que o dinheiro estava enterrado. Um deles tinha vários homicídios pra pagar. Era fugitivo, por muito tempo ele ia mofar. E combinaram que o primeiro que fosse sair guardava a grana pra depois eles se dividir. Uma freada e um barulho estridente. E uma bala se aproxima lentamente. E lá estava ali esperando o seu sócio. É que negócios são negócios. E no meio de uma multidão, vê seu corpo estendido ali no chão. Vai se afastando lentamente, indo embora para sempre.